mercado. Mania de atender bem a você. Ofertas imbatíveis, é só aqui. Fred Supermercado, 3 lojas em Quatá, aos domingos aberto até o meio-dia. Economia todo dia é no Supermercado Fred. Fred Supermercado. O que é ser mãe? Ser mãe é ser exemplo, respeito, sabedoria, carinho e amor. E para essa mãe tão especial brilhar ainda mais, a Jajá Modas tem variedades e roupas do P ao plus size, bolsas, acessórios em brincos, pulseiras, cintos, relógios, canecas personalizadas e perfumes. Pagamento no cartão de crédito, débito ou Pix. Jajá Modas, venha nos fazer uma visita e conferir o que temos de melhor para oferecer. Em Quatá, na Avenida Rui Barbosa. Breve também em Rancharia. Chegou exausto em casa? A geladeira está vazia e o estômago mais ainda. Lanchão da hora da Lia e do Zé. Não deixe a fome te derrubar. Ligue 3366-1480 ou 99704-5520. Se preferir, chama no WhatsApp 98140-8919 e faça seu pedido. Rapidinho a solução chegará na sua porta. Lanchão da hora. É de lamber os beiços. Uma rádio que ama você. E adora Deus. Mania FM. Que tal começar hoje um novo momento para a sua vida? Deixe para trás o cansaço, as doenças e a insegurança e se transforme em uma pessoa mais saudável e alegre. Academia Forma Livre, os melhores profissionais e equipamentos, aulas personalizadas e atendimento acolhedor. Academia Forma Livre, Rua General Marcondes Salgado, 1063. Contato pelo celular WhatsApp 18997489130 ou 18997489130. Promoção! Eu compro no comércio local. Ah, eu também. Nosso comércio é demais. Comprando no comércio local, todos ganham. E você pode faturar prêmios em dinheiro. Preencha seu cupom nos nossos parceiros. Lufarma Make, tudo para te deixar mais linda. Promoção! Eu compro no comércio local e valorizo o que é nosso. Apoio Mania FM. Essa é de Quatá. Mania FM! Mania FM! A rádio do povo de Deus. Ótica Quatá, visão de futuro, informa a hora certa. 2:58. Mãe, amor transmitido com um simples olhar. Seus olhos não mentem. O Dia das Mães se torna ainda mais especial com presentes da Ótica Quatá. Garanta a ela qualidade e bom gosto em receituário e solares. Afinal, a pessoa mais importante da sua vida merece. Feliz Dia das Mães. Ótica Quatá. Visão de futuro. Ligada em você. Toda hora, a todo momento. É Mania. ZYM 860. Canal 285. 104,9. Sua tarde tem mais musicais, alegria e diversão. Mania FM, boa tarde. Mais uma história que começa. Ferreira Júnior, com a voz no coração. Nossa emoção, aqui você fica por dentro de tudo. Vem, vem com a gente, peça sua música, dê sua opinião. Ferreira Júnior está no ar, trazendo alegria e muita informação. Olha a hora, confira o seu relógio, 3:01. Boa tarde para você, aonde quer que você esteja. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, meus amigos do Jardim Isabela. Boa tarde para você da Nova Quatá. Alô, amigos do centro da cidade, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Nós vamos juntos, hein, minha gente, a partir de agora, até logo mais às 17 horas. Ah, que bom que você chegou, Vieira Júnior. Ah, que bom que você chegou, Vieira Júnior, locutor do nosso coração. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra diz: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. 2 Coríntios 11:30. Estas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo. Sabemos que ele não era fraco. Basta analisarmos tudo o que enfrentou depois da sua conversão. Mas ele sabia que mesmo com todo o seu preparo e inteligência, não tinha capacidade para vencer todas as suas batalhas sozinho. E foi quando Paulo esteve em um momento muito difícil da sua vida que Deus lhe disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias! Da mesma forma, amado, se você reconhecer as suas limitações, o Senhor irá transformá-las em virtudes e te ajudará e te usará, aleluias, para a glória dele. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vieira Júnior, o amigão de verdade. Prosseguindo com o nosso programa, 3:03 da tarde, deixei ele direto pro nosso estúdio 2. É hora de saber o tempo, é hora de saber a temperatura. Alô, alô, Celso Vernizzi, abraço para você, amigão, boa tarde. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. A semana começa com calor e tempo muito seco no interior paulista, mas frente fria vem por aí. Já durante a tarde de hoje, o aumento da nebulosidade por causa do calor pré-frontal e também o avanço da frente fria em direção ao sudeste, já teremos aí a instabilidade acontecendo no sul do estado de São Paulo e entre o Vale do Paranapanema, a divisa com o Paraná, até o litoral sul de São Paulo, pode chover bastante no final da tarde e começo da noite, e essa chuva vai se estender durante a noite e a madrugada por outras regiões da faixa leste e no interior do estado serão chuvas isoladas. Tempo muda na terça-feira entre a faixa leste e o litoral com maior intensidade, pode chover a qualquer momento. Hoje calor de 32 graus a 33 em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, também em Presidente Prudente, Araçatuba e Andradina com 32 graus, 30 a 32 em Bauru, Barra Bonita e Jaú, também em Marília, Lins, Ourinho, Assis e todo o Vale do Paranapanema, 30 graus em Campinas e Sorocaba, na capital e na Grande São Paulo, 30 a 31 graus entre Araras e Casabranca, Vale do Ribeira com 30 graus, 30 graus também no litoral, ainda no Vale do Paraíba. Temperaturas elevadas, clima abafado e baixa umidade recomenda tomar muita água nesta segunda-feira. Condições do tempo mudam amanhã e em todo o estado de São Paulo haverá possibilidade de chuva mais constantes sobre o litoral, a capital, a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba. Frente fria não traz frio, mas traz um alívio no calorão que hoje vai predominar em todo o território paulista. As noites também terão maior umidade, o que dará uma pequena sensação de frio, principalmente na faixa leste e em regiões de serras e vales, que poderão ter também alguma neblina no amanhecer. O Homem do Tempo, prestação de serviço com tradição e credibilidade também nas redes sociais. Vieira, Vieira, Vieira Júnior. prosseguindo com o nosso programa, 3:05. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 8 do mês de maio de 2023. Faltam 237 dias para 2024. Hoje é mais um dia para você viver e ser feliz com as graças de Deus. E que esta segunda-feira, que esta semana, seja uma das melhores de toda a sua vida. Semana do Artista. Semana do Artista. A Semana do Artista, o destaque é para Sofia Vitória. Às 3:06, boa tarde. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou na beira de um naufrágio. Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Eu posso Olha a hora, são 3:11 agora. Sofia Vitória, baita de um sucesso. Eu posso clamar. É a semana do ouvinte, o destaque, a semana do artista aqui no nosso Super Tarde. Ferreira Júnior, o amigão de verdade no maior astral, um cara legal. Olha que assunto interessante no programa de hoje, daqui a pouquinho. Saiba quando a dor nas costas pode indicar uma doença mais grave. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo detalhes. Nossa reportagem vai estar trazendo as informações daqui a pouquinho no programa. Já já, saiba quando a dor nas costas pode indicar uma doença mais grave. Já já no programa, no Super Tarde. Semana do Artista. Semana do Artista. O destaque é para Sofia Vitória, às 3:11. são 3 da tarde, mais 16 minutos. É linda, linda, linda. Nossa querida Sofia Vitória, marcando presença aqui no nosso programa, marcando presença aqui no nosso Super Tarde. Olha que bacana, tem congresso de jovens na Adebrais Quatal. Pastor, puxa o microfone e veio aqui, meu amigo, vamos trabalhar, vamos falar. Tudo bem, pastor? Um abraço, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, meu amigo. Pastor Ferreira, paz do Senhor a todos os ouvintes da tão abençoada audiência da Mania FM. Nós estamos aqui felizes. Eu venho aqui, o senhor põe a gente para trabalhar. Ô, rapaz, mas você me trouxe uma notícia aqui que vai ter congresso de jovens, é isso? Nós estamos aqui há quase 3 meses, né? E aí o primeiro congresso de jovens que a gente vai participar pastoreando a igreja começa na sexta-feira com o pastor Hallen e a esposa dele, que é a cantora Tassiane, eles vêm de São Paulo. No sábado nós vamos ter aí o pastor Jeová e o Calazans, é um moço abençoado que louva a Deus. E no domingo, Davi Júnior e André, são homens e mulheres de Deus aí com muita graça e muita unção que vão ministrar a palavra de Deus. Você sabe, pastor, tem pessoas que estão me ouvindo agora que não são evangélicas. Eu falo que a nossa rádio tem essa penetração tanto com o evangélico como com o não evangélico. As pessoas talvez perguntam, mas o que é um congresso? Eu posso ir? É feito só, entre aspas, né? Pro crente? Explica pro pessoal aí, pastor. O pastor Ferreira, um congresso, como o caso da Mocidade Ela Eterna, nossa mocidade da igreja da Debras Quatá, é o aniversário do departamento. Então, esse grupo vai completar mais um ano, que já se vão quase 60 anos de mocidade aqui na cidade. Pensa. Quase 60 anos. Então, ele vai completar aniversário. No aniversário, a gente realiza um congresso, traz pregadores, traz cantores, convida todos vocês que nos dão a grata satisfação de ouvir o Ferreira todos os dias aqui na manhã. Eu não sei como é que esse pessoal aguenta, pastor, mas escuta todo dia, cedo e à tarde, só Jesus. E o bom é que tem audiência. Graças a Deus. Tudo isso é fruto da mão de Deus, mas também da sua qualidade profissional. Há uns anos atrás, nós fizemos o culto de ação de graças da emissora, e o pastor que veio pregar e disse assim: a rádio só está de pé porque você optou por Deus. Olha aí. E eu falo que é uma audiência diferenciada, né? E as pessoas acostumaram tanto. Esses dias eu recebi um depoimento dizendo assim: eu liguei meu rádio na madrugada, tava tocando um louvor, eu acabei ficando mais de uma hora ali acordado, orando e ouvindo a rádio tocando louvor. E esse é o nosso objetivo, é levar a palavra, seja através de louvor, tá levando uma mensagem. Nós temos aqui diversos pastores e eu fico muito feliz em fazer parte desse time que vem crescendo a cada dia e poder estar falando, por exemplo, desse congresso que vai ser uma bênção, né, pastor? Ô, pastor Ferreira, veja, o que o senhor fez foi Bíblia. Cumpriu-se uma passagem bíblica na vida do irmão. Mateus 6:33. É verdade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que Deus não tem lhe deixado faltar nada. Deus tem suprido todas as suas necessidades. Amém. É por isso que a rádio está caminhando de bênção em bênção, vitória em vitória. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Ô, pastor, tem um tema o congresso de vocês lá? Tem, tá aí, resgate. Resgate, muito bem. Resgate. Começa agora na sexta-feira, é isso? Na sexta-feira. E veja uma coisa. O versículo que a mocidade Ela Eterna escolheu tá aí: porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória aí vai naquilo que você disse, a você que nos ouve, que não é evangélico. Nós estamos te convidando para um culto. Não tô dizendo vem participar de uma religião, é do culto. Uhum. Adorar a Deus, oferecer louvor, oferecer adoração, e Deus com certeza vai trabalhar na vida desse meu irmão e da minha irmã. Vai ser uma bênção, todos estão convidados, a igreja, todo mundo sabe onde fica, não tem como errar. A Debrais Quatá ali na Rui Barbosa, bem na bifurcação, não tem como errar, né, pastor? Não tem, é o endereço da bênção, nós estamos ali debaixo da bênção do homem de Deus, do bispo Samuel Ferreira, e esperando por todos vocês, quataenses que quiserem estar ali. A igreja tem lugar para todos. Vai lá, gente, gostoso, climatizado, uma bênção de Deus, e você vai sair com toda certeza alimentado pelo Espírito. Vai ser uma maravilha. Começa na sexta e vai até o domingo, pastor, é isso? Vai até o domingo. Vai ser uma bênção de Deus. Vai ser bênção. Pastor, obrigado pela visita, viu? Gratidão. Vamos estrear o programa em breve aí, né, pastor? Em nome de Jesus, né? Hoje nós acertamos. Amém. Assim seja. Gente, olha a hora. 3:21 agora. Super tarde. Super tarde. E 21. Apoio Cultural. Manutenção, instalação e higienização. É com a Soar. O clima que você merece. Ar-condicionado residencial, comercial, automotivo e agrícola. Manutenção em compressores e evaporadora. Cargas de gás e muito mais. Não passe calor, passe na Soar. O clima que você merece. Avenida Rodolfo Sebastião Giorgi, 185. Celular WhatsApp, 18 99716-3635. Ah, em breve novidades. Aguarde. Que tal um dinheirinho extra no bolso? Bom, não é? Bom, não é? Bom, não é? Na Casa da Construção, além de economizar nas suas compras, você concorre a vários prêmios em dinheiro. Você não vai ficar de fora, vai? Corra para a Casa da Construção, no cartão parcelando em até 12 vezes. Tudo para a sua construção ou reforma. Avenida Comendador José Giorgi, 144. WhatsApp 99710-8075. Casa da Construção, a loja do Amarildo. Mania FM. Mania FM. 100% gospel. Max Aparelhos Auditivos, acessórios, pilhas, consertos e tudo que você precisa para o seu aparelho. Não se esqueça que é importante você fazer revisão a cada 2 meses. Aurimax Aparelhos Auditivos, Rua General Marcondes Salgado, 278, na Clínica Médica Rose Ribeiro, em cima da Unimed. Fone 18-3903-6925 ou 99601-2038. Olha a hora, 3:23, quarta-feira, dia 10, tem atendimento da Aurimax em Quatá, das 9 às 11 da manhã, na Clínica Rose Ribeiro. 24 horas de louvor e adoração. Mania FM. Mania! Mania FM. LS Refrigeração, precisou é só ligar, nós temos a solução. Garantia, rapidez, é só falar com o Ney pra não ficar na mão. LS Refrigeração, uma empresa que leva o nome de Quatá para várias cidades do estado, desde 2010, gerando emprego e renda para o município. Contatos pelo WhatsApp 18 99760-6648. LS Refrigeração. Você conhece os benefícios da auriculoterapia? Baseado na medicina tradicional chinesa, com a auriculoterapia, você trata estresse, insônia, depressão, compulsão, ansiedade e dor. Agende sua consulta pelo 18 99684-8460. Clínica Rose Ribeiro, Rua General Marcondes Salgado, 278, em cima da Unimed. Tá na mania? Mania! Tá com Deus! De uma pequena reforma ou construção da sua casa, você precisa contar com uma empresa séria e de responsabilidade. Se é isso que você procura, entre em contato com o Valdemar Construções, do alicerce ao acabamento. Todos os tipos de construções. Faça um orçamento. É só ligar no celular. WhatsApp 18 99645-4583. Valdemar Construções. Responsabilidade, preço justo e entrega no prazo combinado. Que a cada amanhecer seja para você um convite para sonhar, um apelo para viver e uma oportunidade para amar. Feliz Dia das Mães é a mensagem dos proprietários e colaboradores da Farma Gabriel a todas as mães quataenses. Um grande abraço. Ferreira Júnior, o amigão de verdade no maior astral, um cara legal. A hora do rádio, 3:25, 50, 100, 500 reais. Ou coisa boa. Um desses prêmios pode ser seu, viu? Confira onde preencher os seus cupons. Na Mil Detalhes, Moda Evangélica, da minha amiga irmã Regina. Na Lufarma Make. Na Marcheri Moda Feminina, da minha amiga Ângela. Na nossa querida Casa Coimbra. Na Patinhas de Luxo Estética Animal e também na Combate Móveis. Cada empresa terá um sorteado e pode ser você. São prêmios em dinheiro. Preencha os seus cupons e boa sorte. Mania FM. Mania FM. Programação. Refrigeração de qualidade. O calor aumentou, né? Que tal se refrescar com o melhor açaí da região? Não se preocupe, você não precisa nem sair de casa. O SM Açaí vai até você. Tudo isso pra não te deixar passar vontade. Copos e marmita. Escolha o seu acompanhamento. Um mais gostoso que o outro. Faça seu pedido pelo zap 18 99655 9226. Avenida Comendador José Jorge, 578. SM, o açaí do Mica. Ele é completo. Açougue, feirinha, padaria. Muitas ofertas e promoções. Estou falando do Mercado Bom Jesus. O mercado do Galizé. Economia se faz aqui. Mercado Bom Jesus do Galizé. Rua Frederico Roncada, 428, Vila Santa Cruz. Receba as nossas ofertas em seu WhatsApp. Adicione 18 99781-5305. Vem com a gente, peça sua música, dê sua opinião. Ferreira Júnior está no ar, trazendo alegria e muita informação. Olha a hora, são 3h27, hoje é dia de culto na Igreja Prado de Vitória, Igreja do Pastor Bada, campanha Abacuque 3:17. Vai estar ministrando o evangelista Iago de Paraguaçu Paulista e louvando a levita Rebeca, que é a esposa do Iago. Pastor falou aqui, minha ovelha, fi. Igreja Prado de Vitória, às 19h30, hoje no Jardim Alvorada. Super Tarde. 3h28, Tatiane Novaes, às 3h28, não tema. Tempestade quer me assolar. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Tem dias que a alma chora e não quer calar. E o medo vem tentando me assustar, fazendo lembrar que não vou conseguir. Tem dias que não tem ninguém pra estender a mão, e o jeito é clamar pedindo a direção. De joelhos dobrado eu me rendo a ti. Mas de repente sinto sua voz a me acalmar. Sinto suas mãos a me abraçar, me dizendo, filho, você vai. Pedindo a direção, de joelhos dobrado eu me rendo a ti. Mas de repente sinto sua voz a me acalmar. Sinto suas mãos a me abraçar, me dizendo, filho, você vai. Pode esconder. são 3:32. Tatiane Novaes marcando presença aqui no nosso programa, marcando presença aqui no nosso Super Tarde. Olha, já já vou lançar a promoção do Dia das Mães, hein? São 4 super prêmios. Eu vou dizer, crente gosta de comer, que é uma bênção, né? Tem bolo na taça da Laine Trufas e Companhia, tem cesta da Aline Flores, tem um X-Tudo desse tamanho, é um combo. X-Tudo mais refri do lanchão da hora e aquele óculos e sol abençoado da Ótica Patá. Fica ligado aí que já já eu conto como você vai fazer para participar da promoção Dia das Mães. A informação em cima da hora. Agora. Mania em notícias. 3:32, saiba quando a dor nas costas pode indicar uma doença mais grave. É hora de notícia direto da redação. Em maio é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Espondilite Anquilosante, uma doença caracterizada pela inflamação da coluna vertebral e que, por isso, muitas vezes é confundida com uma simples dor nas costas. Mas as consequências dessa doença podem ser mais graves, podendo alcançar o segundo estágio da anquilose ou calcificação, que provoca uma rigidez tão grande das articulações que o paciente não consegue sequer agachar ou girar o corpo. Por isso, é fundamental diferenciar os sintomas da espondilite de uma dor nas costas comum, como explica o reumatologista Marcelo Pinheiro, que é chefe do setor de espondiloartrites da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e membro da Comissão de Espondiloartrites da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A dor da espondilite é diferente. Ela, para a gente, significa inflamatória, então é uma dor que piora com repouso. A dor habitual, que a gente tem de sobrecarga, melhora quando a gente faz repouso. Então a gente faz uma faxina, piora a dor no final dessa faxina. A gente repousa, ela melhora. A da espondilite, não. É o contrário. Ela melhora o exercício e piora com repouso. Então é muito comum que o paciente tenha dor à noite, dor durante a madrugada ou quando ele acorda. Quanto mais cedo o paciente procura o reumatologista para o diagnóstico, menor a chance de que os sintomas evoluam para casos mais graves. O momento de procurar o reumato é exatamente quando ocorre essa perpetuação desse processo. Começa a haver recorrência da dor, deu esse mês, dá no próximo mês também, ou fica permanentemente crônica, né? Um mês, dois, três meses. Então, uma dor que dura mais do que 3 meses, você deve procurar algum médico. No Brasil, os sistemas público e privado de saúde contam com tratamentos cada vez mais inovadores para frear o processo inflamatório e promover qualidade de vida ao paciente. As opções são determinadas de acordo com o diagnóstico da fase da doença e podem variar de anti-inflamatórios apoiados na prática de exercícios à terapia imunobiológica. O médico ressalta que o tratamento é beneficiado ainda por 3 hábitos fundamentais. O controle do peso, fazer atividade física e parar de fumar, 3 estratégias que são muito importantes. Quando o paciente faz isso, o ganho que ele tem com a medicação é muito maior. Para mais informações sobre a espondilite anquilosante, a Sociedade Brasileira de Reumatologia disponibiliza em seu site uma cartilha. Basta acessar www.reumatologia.org.br/cartilhas ou acesse o Instagram da farmacêutica Janssen, @Janssen_Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. A hora do rádio, 3:35. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Jorge, ali na C&M Materiais para Construção. Alô, Jorgão, aquele abraço sem pastor. Obrigado pelo carinho, pela audiência no programa. Super Tarde. Super Tarde. Apoio Cultural. Manutenção, instalação e higienização. É com a Soar. O clima que você merece. Ar-condicionado residencial, comercial, automotivo e agrícola. Manutenção em compressores e evaporadora. Cargas de gás e muito mais. Não passe calor, passe na Soar. O clima que você merece. Avenida Rodolfo Sebastião Jorge, 185. Celular WhatsApp, 18 99716-3635. Ah, em breve novidades. Aguarde. Você conhece os benefícios da auriculoterapia? Baseado na medicina tradicional chinesa, com a auriculoterapia, você trata estresse, insônia, depressão, compulsão, ansiedade e dor. Agende sua consulta pelo 18996848460. Clínica Rose Ribeiro, Rua General Marcondes, Salgado, 278, em cima da Unimed. Mania FM. Essa é de Quatá. A melhor maneira de descrever uma mãe é através da soma de tudo de bom que existe na vida, com o melhor que podemos oferecer. Mensagem do prefeito Marcelo Pecchio e família a todas as mães quataenses. LS Refrigeração, precisou é só ligar, nós temos a solução. Garantia, rapidez, é só falar com o Ney pra não ficar na mão. LS Refrigeração, uma empresa que leva o nome de Quatá para várias cidades do estado, desde 2010, gerando emprego e renda para o município. Contatos pelo WhatsApp 18997606648. LS Refrigeração. O amor de mãe pode ser traduzido em uma palavra: doação. Falar desse sentimento é entender que ele é a mais completa forma de amor. Feliz Dia das Mães. Essa é a mensagem da equipe do Rafa Motos a todas as mães. Olha, são 3 horas 38 minutos, 50, 100, 500 reais. Um desses prêmios pode ser seu. Confira onde preencher os seus cupons: na Ótica Quatá, no Valejo Tintas, na Padaria do Mercadante, na SOS Gás e na Conforto Calçados. Cada empresa terá um sorteado e pode ser você. São prêmios em dinheiro. Preencha os seus cupons e boa sorte. Mania FM! Mania FM! Rádio do Povo de Deus. A vida é da cor que a gente pinta. Valejo Tintas, um show de economia pra você e um jeito especial pra lhe atender. Se é automotiva ou residencial, Valejo Tintas não é nada igual. A vida é da cor que a gente pinta. Valejo Tintas. Na Avenida Rui Barbosa, 553, fone 3366-3965, em Quatá. Valejo Tintas. WhatsApp 996-330414. Que a cada amanhecer seja pra você um convite pra sonhar, um apelo pra viver e uma oportunidade pra amar. Feliz Dia das Mães é a mensagem dos proprietários e colaboradores da Farma Gabriel a todas as mães quataenses. Um grande abraço. Supermercado, mania de atender bem a você. Ofertas imbatíveis, é só aqui. Fred Supermercado, 3 lojas em Quatá, aos domingos aberto até o meio-dia. Economia todo dia é no Supermercado Fred. Fred Supermercado, quem ama a Deus, ouve a melhor. Mania, Mania FM. De uma pequena reforma ou construção da sua casa, você precisa contar com uma empresa séria e de responsabilidade. Se é isso que você procura, entre em contato com o Valdemar Construções. Do alicerce ao acabamento, todos os tipos de construções. Faça um orçamento. É só ligar no celular. WhatsApp 18996454583. Valdemar Construções. Responsabilidade, preço justo e entrega no prazo combinado. O calor aumentou, né? Que tal se refrescar com o melhor açaí da região? Não se preocupe, você não precisa nem sair de casa. O SM Açaí vai até você. Tudo isso para não te deixar passar vontade. Copos e marmita, escolha o seu acompanhamento. Um mais gostoso que o outro. Faça seu pedido pelo Zap 18996559226. Avenida Comendador José Jorge, 578. SM, o açaí do Mica. Vem com a gente e peça sua música, dê sua opinião. Ferreira Júnior está no ar, trazendo alegria e muita informação. Get, get, get, get, get, get, get, get, get, Olha, são 3:41. O presente para o Dia das Mães está aqui na Mania FM. Olha, um bolo de taça, um bolo na taça da Laine Trufas e Companhia, uma cesta da Aline Flores, um combo com um x-tudo deste tamanhão assim, mais o refri lá do Lanchão da Hora e um lindo óculos de sol da Ótica Quatá. Para concorrer, presta atenção, para concorrer, basta responder, pastor, puxa o microfone aí que você vai ser o primeiro a responder, pastor, a pergunta. Ó, presta atenção, eu quero saber o que que a sua mãe te ensinou que você não esquece. E aí, pastor? O que que minha mãe me ensinou que eu não esqueço? É que você não esquece de jeito nenhum. Também nunca mexer no que não é meu. Tá vendo? Olha aí. A mãe ensinou, você não mexe, ele não deve ter falado nessa simpatia Não, não. Menino, não já mexe nisso aí, não. Nunca põe a mão no que não é seu, senão... Já foi assim, repreendendo. Já vai repreendendo. Eu já passei por isso, pastor, eu já passei por isso. Então, o que que a sua mãe te ensinou que você não esquece? Você vai enviar pra mim o seu nome, o seu telefone e boa sorte pra você. Sorteio no sábado, 10:30 da manhã, serão 4 sorteios. Aí eu faço 2 tentativas de falar com o abençoado. Com a abençoada. Se você não atendeu, o problema é seu. Não atendeu, perdeu o prêmio, eu realizo um novo sorteio. O que que a sua mãe te ensinou que você não esquece? Tem coisas que a nossa mãe nos falava ou nos fala que não tem como esquecer, né, pastor? Não tem. Não tem. Ô, jeito, Ferreira, né? ainda ontem na mensagem eu usei uma frase que minha mãe diz, parece ser pesada, mas ela diz, meu filho, as pessoas sempre se incomodam e falam da gente. Ela diz o seguinte, filho, falem bem ou falem mal, mas vamos estar falando de você e lembrando de você. Não é verdade, dona Rosa? Tá vendo só? Você não esquece, não é? É isso que eu quero de você que tá em casa me ouvindo. Alguma frase, alguma coisa que ó, tua mãe te ensinou que você fala, essa eu não esqueço. Né? Não tem jeito, manda pra cá. O nosso WhatsApp é o 998263332. Não, comigo não tem moleza. Ah, só é ligar e deixar o nome, não. Isso aí é com a Benê gosta. Ah, liga, deixa eu não. Eu pego pesado, né? Tem que responder. O que que a sua mãe te ensinou que você não esquece? Ferreira, minha mãezinha não tá mais aqui, mas ela te ensinou algo que tá levando pra vida. Sim, né, sim. Pastor? A minha, por exemplo, tem 10 anos que faleceu, mas eu não esqueço os ensinamentos da dona Adélia e minha mãe, né? E graças a Deus, um dia eu cheguei na casa dela, pastor, e ela disse assim, eu vou pro ensaio, não era crente ainda não, falei, ensaio minha mãe, ensaio do quê? Tô indo com as irmãs pra igreja, eu vou louvar, falei, hoje eu falo glória a Deus por isso, hoje, né? Você fala. Hoje eu falo, porque na época eu falei, Jesus, mas é desse jeito, né, pastor? É dessa maneira. Eu falo que quem não é convertido, quando encontra um convertido, vai ficar doido, né? Enlouqueceu. Eu me lembro de uma passagem, tinha acabado de me converter, um sol escaldante em Buritama, um calor desgramado, e eu subindo pra igreja com a Bíblia, porque eu tinha quebrado, né? Eu não tinha nenhuma bicicleta pra andar mais, quebrado, totalmente quebrado. Mas tinha vida, né? Tinha vida. Tava subindo pra igreja, aí parou um cidadão de moto e falou assim, ô Ferreira, quem te viu e quem te vê, espero que Deus faça isso comigo um dia. Eu falei, amém, né? Oi. Amém. Mas em contrapartida, encontrei uma semana depois um cidadão que falou assim, aprontou todas e agora diz que é crente. É. Viu agora, Bíblia, crente Bíblia. É, agora quem já não ouviu isso quando se converteu, né, pastor? Muita gente. Não tem jeito, irmão. Só que Deus, ele pega e ele transforma. Tava conversando com o pastor aqui agora, a transformação que Deus fez na minha vida, né? Então nós temos o quê? Testemunho pra contar. Testemunho. É? E é interessante, Ferreira, que a Bíblia, ela sempre nos norteia em tudo que a gente conversa, a gente consegue encaixar a Bíblia. Uhum. Paulo escreve, 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova a gente passa criatura. A ser nova criatura. Quem nos transforma é o poder de Deus. Uhum. O evangelho é o evangelho da transformação e da mudança do homem, do ser humano. Eu me batizei com 4 meses de convertido e eu me lembro que numa terça-feira terminou o culto de ensino. Eu comecei na igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. Pastor Stel chegou, vai se batizar domingo. Falei, então, pastor, eu tenho um probleminha aí, né? Escapa de vez em quando ainda algo que não pode, um palavrão, né? Tá escapando. Falei, não, fica tranquilo. Quem vai mudar isso aí é o Espírito Santo. Só bota no seu coração que você vai se batizar. Isso numa terça-noite. Na quarta-feira, eu cheguei pra fazer o programa. No final, meu técnico olhou pra mim e falou assim, você tá doente, Ferreira? Falei, por que, Benção? Você não falou um palavrão hoje. Falei, amém por isso. Glória a Deus. Né? E de lá pra cá, Deus foi lapidando, foi tirando. Chegou no domingo, no dia do batismo, fiquei a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. E nunca mais saiu nada dessa louvado boca seja Deus. Que pudesse ser, que pudesse envergonhar alguém. Uma palavra torpe, né? Mas isso, graças a Deus. Eu falo que Deus, ele muda as pessoas. E é isso, né? A partir do momento que você aceita Jesus, ele te faz uma nova criatura, né, pastor? É bênção demais, não é? Às vezes as pessoas olham para quem tinha um passado, quem sabe com dificuldade, quem sabe na dependência, num vício, e não consegue entender. Eu gosto muito de dizer que a Bíblia sempre explica, né? Paulo escreve que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Uhum. Pegou aquelas que não eram para confundir as que eram. Então Deus tem prazer em poder fazer na vida do homem milagres e transformar. Para quê? Para que a gente possa ver. Ah, a mudança é do homem, não. Quem muda é Deus. E a gente dá glória para Deus por transformar a vida de um ser humano. Sem dúvida nenhuma. É só por ele, né? Só por ele. Mas manda para mim aí, ó, abençoado, são 3:47. O que que a sua mãe te ensinou que você não esquece? Ferreira Júnior. Ferreira Júnior. O homem é alegria do rádio. Ferreira Júnior. Ferreira Júnior. Eu tô contigo até 5, hein? Virgínia Arruda, gerador de milagres. Gerador de milagres.

De uma pequena reforma ou construção da sua casa, você precisa contar com uma empresa séria e de responsabilidade. Se é isso que você procura, entre em contato com o Valdemar Construções. Do alicerce ao acabamento, todos os tipos de construções. Faça um orçamento. É só ligar no celular. WhatsApp 18996454583. Valdemar Construções. Responsabilidade, preço justo e entrega no prazo combinado. Vem com a gente, peça sua música, dê sua opinião. Ferreira Júnior está no ar, trazendo alegria e muita informação. A hora do rádio, 3:57. Hoje é dia de culto na igreja do pastor Bada, igreja Brado de Vitória. Campanha Abacuque 3:17. Ministrando o evangelista Iago de Paraguaçu Paulista e louvando a levita Rebeca. Igreja Brado de Vitória, hoje às 19:30 no Jardim Alvorada. Ferreira Júnior, colorindo a vida com palavras de emoção. Até às 5 horas com esse programa, até às 5 com o Super Tarde. Vaguinho, creio que tu és a cura. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu

que acabou, não há mais solução aqui. Não adianta prosseguir. E no lugar secreto você chora e clama a Deus. Será que ele me esqueceu? Mas eu vim te dizer que no céu existe um Deus que te são 4:16, 4:16. Gente, olha, pastor continua do meu lado aqui. Pastor chegou aqui, eu não deixei ele embora, né? Pastor, puxa o microfone aí. São 4:16. Quer dizer que vai ter programa da Adebras Quatá aqui, não vamos falar o horário, não. Só que dia, pastor? Conta pra mim. Quais os dias? Que dias da semana vai ter? Ô Ferreira, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Mateu Martelo. Mateu Martelo. E o senhor comentou comigo que vai ter. Como é que é da alma? Vou ter um dia que eu vou fazer o Clínica da Alma. Clínica da Alma. E como é que é isso? Conta pra mim aí, pastor. A gente abre a linha telefônica pra que as pessoas, os nossos ouvintes, já tô falando como cliente da rádio. Você vê que benção. Os nossos ouvintes possam participar, dividir a dificuldade ou contar uma benção, mas a Clínica da Alma é especialmente para poder aconselhar, orientar, levar uma palavra bíblica para que esse nosso irmão, essa nossa irmã, esse ouvinte possa se sentir em paz, possa ter paz na alma, paz de espírito e prosseguir o dia dele, ter uma semana abençoada. Olha só, tá vendo? Esse é um dos, tá? Porque serão três programas, né? Durante a semana e num deles vai ter um Clínica da Alma. É lógico que vai ter palavra. Sim. Vai ter louvor. Sim. Vai ser bênção, testemunho. Né, testemunho, vai ser uma bênção, né, pastor? Deus tem trabalhado nas nossas vidas na cidade de Coatá e a gente tem visto como Deus ama esta cidade. Amém. Eu tenho profetizado constantemente no altar. Coatá é do Senhor Jesus. Amém por isso. Amém. E a gente crê que Deus vai continuar salvando, operando e trabalhando na vida das pessoas. Vai ser uma benção, gente. Depois eu anuncio pra você quando vai estrear. Tá bem pendente a data da estreia ainda, né, pastor? Tá dependendo, tá, né? Dependendo. Tá dependendo. Mas uma coisa que não depende, mas que já bateu o martelo. Congresso sexta-feira. Sexta-feira o congresso. Sexta-feira. Você que precisa ouvir Deus falar. Você que tem o desejo de adorar a Deus e sexta-feira você não sabe aonde ir, tô te convidando. Tem endereço. Avenida Rui Barbosa, 1177. O Congresso da Mocidade El Eterno, que tem como tema resgate. Quem sabe você conheça alguém que precise ser resgatado pelo poder de Deus. Leve essa pessoa lá, ou então vá lá buscar por ela e Deus com certeza vai atender a sua petição, a sua oração, o seu clamor. Olha, congresso de jovens, não quer dizer que é só os jovens. Ah, eu tô com cinquentinha, qual é o problema? Eu faço cinquentinha, eu vou completar ano que vem. Amém, sou bem mais novo que eu. É pra todos, né, pastor? Pra todos. Tá pra lá, todos. Igreja aberta, vai ser uma bênção de Deus. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Que horas que começa o congresso? Às 19 horas. Chega um pouquinho antes, pra você não, né, pra você pegar um guardar lugar. Guardar um bom lugar. Bacana, tá? Sexta-feira, sábado, dificilmente tem culto no sábado em alguma igreja, muito difícil. Muito difícil. Né? Então, os irmãos que estão me ouvindo aí, vamos lá, papá de Brás, né? Poxa, aqui vai ser uma alegria receber. Vai ser bacana, vai ser legal. Sabe, pastor Ferreira, a gente tem prazer de receber os irmãos na igreja. Isso é muito bom, prazer, né? Prazer, não é? A igreja é a casa de Deus. É isso, eu acho que tem que ser mais unido as igrejas. Acho que tem que ser um pouco mais de união das igrejas. A gente vê, de vez em quando, não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? De vez em quando tem uns que parece que não, o meu povo não se mistura ali. Eu acho que isso não pode existir, né? Ah, um pastor muito antigo e muito querido que ele dizia o seguinte: Ronaldo, meu filho, se a placa da igreja fosse bom, ficava do lado de dentro, já pois fica é. Do lado de fora, porque é. Não é a placa que leva pro céu, quem leva pro céu é o mesmo, o Salvador, o Cristo. Não vai te salvar Jesus. A placa. Você não vai chegar lá e falar assim: o senhor é pastor de onde? O senhor é irmão, então o senhor vai para aquele canto. Não é do Brás, vai pro outro. Não tem isso, né? É um povo só, né? Um pastor? Povo só. É um povo só. Então, sexta, sábado e domingo, congresso de jovens na Debrás Coatá, Rui Barbosa. 1177. É na bifurcação, filho, não tem como errar. Se tem uma coisa que o pastor não tem problema, é com o vizinho. Né? Eles não se manifestam não mais. Não se manifesta, não se incomoda. Agora é interessante, né? Eu vim, todos, talvez você me ouça, não sabe, Ferreira, já dividi com ele. Eu vim da Grande São Paulo, uma cidade chamada Itapecerica, pastorei a igreja lá por 6 anos. Nós tínhamos um problema. Eu só tinha na porta da igreja 8 vagas. Hoje, de estacionamento, não me falta estacionamento. Tem vaga para estacionar na frente do cemitério. Aí que bem. Tem na lateral, na Rui Barbosa. Onde quiser, você pode ficar tranquilo. Os obreiros estarão lá do lado de fora, tomando conta do seu automóvel, para que não haja nenhum tipo de contratempo. A bênção de Deus está sobre nós. Nós estamos convidando você. Sexta, sábado e domingo. Fechou, pastor? Fechou. Deus abençoe. Eu tô achando que a Ana Beatriz vai lá. Eu tô olhando para ela ali agora, pastor. Ana, tô achando que no sábado ela vai lá fazer uma visita. A gente vai ficar feliz e a mocidade ela é eterna também. Combinou? Fechou? Olha o sorrisão, né? Ô, Ana, palavra dada, missão cumprida. Missão é uma cumprida. Missão do pastor Ferreira, é isso tá aí. Agora, se eu fosse você, eu devolvia pra ele falar: vamos todo mundo em família junto? Pronto, olha aí. Vamos, fechou, pronto. Pastor, obrigado, meu irmão. Obrigado, rapaz, você. Eu gosto de conversar. Olha, 4h21, já eu encerro às 5, né? E por isso que eu falei, eu nasci pra ser comunicador de rádio. Que coisa boa, né? Eu gosto. Eu comecei, era moleque com 14 anos de idade. Que benção. Eu tinha um cabelo preto na época, era magrinho, né? Não tinha esse barrigão todo, né? Mas os anos vão se passando, né? Trabalha sentado. Meu cabelo branco também.

Bom, não é? Bom, não é? Bom, não é? Na Casa da Construção, além de economizar nas suas compras, você concorre a vários prêmios em dinheiro. Você não vai ficar de fora, vai? Corra para a Casa da Construção. No cartão, parcelando em até 12 vezes. Tudo para a sua construção ou reforma. Avenida Comendador José Jorge, 144. WhatsApp 99710-8075. Casa da Construção, a loja do Amarildo. 24 horas de louvor e adoração. Mania FM. Mania FM. De uma pequena reforma ou construção da sua casa, você precisa contar com uma empresa séria e de responsabilidade. Se é isso que você procura, entre em contato com o Valdemar Construções, do alicerce ao acabamento. Todos os tipos de construções. Faça um orçamento. É só ligar no celular. WhatsApp 18996454583. Valdemar Construções. Responsabilidade, preço justo e entrega no prazo combinado. O calor aumentou, né? Que tal se refrescar com o melhor açaí da região? Não se preocupe, você não precisa nem sair de casa. O SM Açaí vai até você. Tudo isso para não te deixar passar vontade. Copos e marmita. Escolha o seu acompanhamento. Um mais gostoso que o outro. Faça seu pedido pelo zap 18996559226. Avenida Comendador José Jorge, 578. SM, o açaí do Mica. Vem com a gente, peça sua música, dê sua opinião. Ferreira Júnior está no ar, trazendo alegria e muita informação. Olha a hora, são 4:28. Deixa eu lembrar você que o presente para o Dia das Mães está aqui na Mania FM, hein? Um bolo na taça da Laine Trufas e Companhia, uma cesta da Aline Flores, um combo com X-Tudo mais refri do Lanchão da Hora e um óculos de sol da Ótica Quatá. Para concorrer, moleza. Para concorrer é muito fácil. Já anotou aí, Ana Beatriz, as pessoas que já estão mandando. Para concorrer, a moleza. Me responda a seguinte pergunta: o que que a sua mãe te ensinou que você não esquece? Falaram pra mim aqui, a dividir com o próximo, Ferreira, a dividir com aquele que não tem. Foi a Edna, né? Que respondeu isso. Responderam também aqui, Ferreira, minha mãe me ensinou a andar nos caminhos de Deus, a respeitar as pessoas para ser respeitada. Foi a Cícera. E você que tá em casa, conta pra mim. O WhatsApp da Mania, o WhatsApp da bênção é o 998263332. O que é que a sua mãe te ensinou que você não esquece? Envia o seu nome, o seu telefone e boa sorte, tá? WhatsApp da Mania 998263332. Serão 4 sorteados. Olha que benção! 2 tentativas de falar com o sorteado, não conseguindo, será realizado um novo sorteio. Ferreira Júnior, o amigão de verdade no maior astral, um cara legal. Tom Carfi, às 4:30. O não de